Bagulho é Mandelão, tira esse ponte aí. Cadê o beat, fiote? Aprapado Mandelão. MP original. Sou Mandelão de favela. Hoje eu tô mil grau, hoje é sem massagem. Hoje eu tô mil grau, tu olhou pra mim, eu taco o pau. Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil grau. Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil grau. Tu olhou pra mim, eu taco o pau. Olhou pra mim, eu taco o pau.